Sessão 16 de Broadcast. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Inês Pasquarelli. A dor de Cruz e Souza. Torva Babel das lágrimas, dos gritos, dos soluços, dos ais, dos longos brados. A dor galgou os mundos ignorados, os mais remotos, vagos, infinitos. Lembrando as religiões, lembrando os ritos, avassalar os povos condenados pela treva, no horror desesperados, na convulsão de Tântalos aflitos. Por buzinas e trompas assoprando, as gerações vão todas proclamando a grande dor aos frígidos espaços. E assim parecem, pelos tempos mudos, raças de Prometeus, titânios, rudos, brutos e colossais, torcendo os braços. Fim de A Dor.